Deixai qualquer esperança vós que entrais. Emma. Deixai qualquer esperança vós que entrais. Deixai qualquer esperança. Deixai qualquer esperança vós que entrais. Quero ver o ímpio implorar perdão, o mais impuro se ajoelhar no chão, o mais sábio irá procurar razão e só terá incompreensão. O egoísta bem pedirá um pão, o avarento vai mendigar tostão, o sovina só comerá razão e ninguém irá estender a mão. O olho grande logo perderá visão e só aí então mais será zoião, não vai conseguir enxergar cifrão e ficará sem condição. Um bonzão se revelará, um bundão, o valentão se demonstrará, um cuzão, o panguão então sentirá a pressão e perderá a direção. Chegado o grande momento, mitos e mitos que cairão, o legado do sofrimento, ditos e ditos se calarão, revelado em muito tormento, ritos e ritos se cumprirão, chamado em julgamento, o descrente irá clamar unção, um corpo ardente não questionará a criação, virará temente mas não terá salvação, se eternizará em combustão. Todo santinho então sofrerá incisão, idólatra de se aprenderá a lição, aí então não mais apontará perdição, pois já vai estar nessa situação. Quem só ordena conhecerá submissão, quem só condena irá provar a punição, quem só encena afundará na podridão e se alastrará pelo porão. Levará pra prisão, aí então você amargará detenção, agonizando conhecerá reclusão e sucumbirá em aflição. O se fazer não vai escapar sedução, não vai conseguir se livrar atração, já não mais poderá controlar ambição e se renderá consumição. Calamidade que invade o coração do covarde, insanidade, maldade que traz o alarde, maldição. Plano mundano, inumano, arcano, leviano. A queda do anjo profano, mais insano dano.